o nomeia, 75D, só mantenha nível 050. 050, Gol, o nomeia, 75. Solo Salvador, 6703, para o táxi, 134 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alternando com a fixa. Perdão, senhor, só poderia confirmar as outras informações? Eu só copiei com fins. 132, 134 a bordo, retificando, 134 a bordo, autonomia 3,45, alternando com fins. Copiado, senhor, 3,45, 134 com fins, táxi aprovado via pátio principal, Juliette, Alfa e Delta, ponte de espera cabeceira no zero, deslocada em 1,200 metros, ajuste no 0, no 4, ponto de espera pista no 0, chame torre, frequência 1, no 8, decimal, meia dúzia, Labjet 6703, tem um bom voo. Pátio, Alfa, Delta, ciente do deslocamento de cabeceira em 1,200 metros, ponto de espera 118,6703. Salvador, Gol 1675, vai realizar uma pequena desvia à direita para evitar formações. Autoridade de Gol 1675. Após desvio está autorizado a RNAVE, vou na porta Serra Vitor 369. Serra Vitor 369, Gol 1675. Solo Gol 1649. 60 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Aracaju, para o táxi. Aracaju 600250, copiado, senhor, tem táxi aprovado via Índia, Alfa e Delta, ponto de espera da cabeceira no zero, deslocado no 200 metros, ajuste no 0 no 4, ponto de espera da pista no zero, chame torre, frequência 1 no 8, decimal meia dúzia, tem um bom voo, Gol no 649. Os ataques via Índia, Alfa e Delta, ponto de espera da cabeceira deslocada, torre 1 no 8, decimal meia dúzia, Gol no 649, ajuste no 0 no 4. Autorizado 2.500 pés, ajuste no 0 no 4, reposto estabilizado na final RNAVE. Está para estabilizando, descendo para 2.500, Gol no 675. Salvador, boa tarde, está 3835, cruza 185 para uma centena na bomba. Correção, TAM 3835, boa tarde, sua identificação. Chegada Bonf, desça e mantém o nível 040. Fiquei na Bonf para 040. Do alinhar e decolar, pista no 0, 1,60 graus, com 3 de nós, Webjet 6703. Ali decola 6703. iniciando, 6703. Quente, 150 graus com 12 nós. Portão 9. Quatro, zero, meia, cinco, portão 9, autorizado, senhor. Puxa o estacionamento, senhor táxi. Vivo, chamarelo. Ponto que espera da 1-0, gol no 649 na Delta. E mantém o gol no 649. Tem. Eu confiro, é pra manter o ponto espera? Mantém, valia e mantém a pista 1-0, gol 1-649. Tá bom, alinha e mantém, tá 1-0, gol no 649. 5. Chamada táxi, 355. 6703, da falar 230, controle 199, decimal 8, tem um bom voo. Sente, muito bom disso. Controle web 6703, bom dia. Boa tarde. Web 6703, boa tarde. Contato, radar, suba ao nível 340, saída gole, transfer o fito. Ciente, gole o fito. Na escuta, quando for possível, aprovar direto, posição Eval. Ciente, aguarde coordenação com o Centro Recife, Web 6703. Perfeitamente. Na final estabilizado, visual com o campo, gol no 675. No 675, chame torre no 8 decimal 6. 18-6, gol no 675. Gol no 649, autorizado a decolar, pista 10, 180 graus com 13 nós. Autorizado a decolar da pista 10, gol no 649. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 675 na final da 1-0. O trem baixo travado. O tempo aproximação, traço no novo estado, cabeceira deslocada, primeiros 1.200 metros. O 1-675. Sim, que 675. Controle agora em 119 decimal 8, decolado aos 32. Por 119 decimal 8, ou 1649. Controle, gol 1649. Gol 1649, contato radar, suba ao nível 220, saída Dael. Subindo ao nível 220 na Dael, gol 1649. No 675 avistado, pouso autorizado, cabeceira deslocada de 1.200 metros, vento de 180 graus, com 159, pista no zero. Pouso autorizado, gol no 675. 3 a bordo, 4 horas e 45, alterna com frente. Copiado azul 4065, táxi aprovado via Pátio, Juliette, Alfa e Delta. Ponto de espera da pista no zero, cabeceira deslocada 1200 metros, ajuste 1-0 no 4. Ponto de espera do pistão no zero, chame torre, frequência 1 no 8, decimal meia dúzia. Tem um bom voo, azul 4065. Ataque, via parte, Juliette, Alfa, Delta, cabeceira 10, 1200 metros deslocados, 1014, ajustado, chama torre, 1186 no ponto de espera, 4065, boa tarde. O Salvador no 785. Gol no 785, prossiga. Cente da TIS na posição 5, autorização Galeão 360. Cente, será coordenado, senhor provável da El Transição Blaze, aguarde coordenação, gol no 785. Aguardarei. É pro final, Renato? Da presente voo e proteção Vitor 367, então 3835, está autorizado o procedimento RNAV. Ok, vai igual 367. Sete, oito, cinco, pronto para cópia? 3, 2, 5. 288, 2, 3. O 3, 3, 2, 5, secundário. 3, 3, 2, 5, muito boa tarde. Da pista no zero com curva à direita, saída da El, transição Bless. Controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5442, voo no 785. Autorizar 360 para o Galeão, decolada 10, curva direita da El Bless, uniforme Zulu 1-4, depois o uniforme Alfa 317, Pastor 5, o controle 119-8, o transponder 5442. 5442, cotejamento correto, gol no 785, no chame pronto para o posto de estacionamento, portão 5G. Camarei. Paulo Salvador, tá 3155 para o táxi, 179 a bordo, voltando o Galeão, 4 horas de autonomia. 179, Galeão, 4 horas, confirma? Confirmo. Copiado, o TAM 3155 tem táxi aprovado via Índia, Alfa e Delta. Ponto de espera da cabeceira deslocada em 1200 metros da pista no 0. Ajuste no 0 no 4. Ponto de espera da pista no 0, chame torre 1 no 8, decimal 612, senhor. Tem um bom voo, TAM 3155. Sente autorizado o táxi via Índia, Alfa e Delta, quando no ponto de espera da cabeceira deslocada em 1.200 metros, torre em 18612, para o TAM 3155. 10 azul, 4065. Ali mantém 4065. Paulo Salvador, muito boa tarde, gol no 675, livrando na sua escuta. Boa tarde, gol no 675. Táxi aprovado via Alfa. Reporte para ingresso na Taxi Kilo, senhor. Alfa reportará para ingresso na Kilo, gol no 675. Azul 4065, autorizado a decolar, 10, 1970 graus com 10 nós. Está iniciando o azul 4065. Renato. Ok, vai descer 2500, acusarei a sinal, Renato. Do 4065 decolado agora os 38, confirme a formação muito pesada aí na neste decolagem da 10. É, confirmando para azul. Decolado agora os 38, antes de chamar o controle, confirme só condições do deste decolagem da 10. Tá boas condições aí? Tô vendo a formação. Tem uma formação a 11 milhas aqui na frente. O, não interfere com a saída, né? A gente gira antes aqui. Mas não é muito pesada não, viu? São três núcleos pequenos. E extremamente grato. Chame agora o controle em 19.8, o azul, faz 065. Bom voo. 98. Qual é a distância de Salvador? Torre Salvador, muito boa tarde. O TAN 3155, ingressando na Delta, ponto espera, espera deslocada pronta. 3155, agilize, a linha mantém a 10, agilize manobras. Você passa para decolar, quando autorizado. Afirmativo, senhor. Tem livre ingresso, agilizar, suportará alinhada e pronto. 3155. Índia, para o portão 01, senhor. Alfa, Índia 1, no Gol, 95. Saída Gol e transição Gonza. Gol e Gonza, 340, azul. Estabilizado na final é Renata, 3835. 3835, chama em torre 18, decimal 6. 3186. Aliado e pronto, tá 3155. Tá 3155, autorizado, iniciar rolagem, pistão 10, 120 graus com 159. Tem livre decolagem, pistão 0, tá 3155. Salvador, perdão, tá 3835, na final RNAV, embaixo travado. Estado, cabeceira deslocada, mínimo 1.200 metros, tá, ficou da companhia iniciando a rolagem, curta em aproximação, guarda pista livre, tá 3835. 3835. 180. 180, restrição do azul 4065. Decolado agora as 4-1, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. 3835, autorizado pouso, check-trem, pista 10, cabeceira deslocada, o vento de 140 graus, com 3 nós. Ok, com pouso autorizado, ciente do vento e da cabeceira deslocada, 3835. De Salvador, muito boa tarde, o TAN 3155, cruza 1800, perfil da DEL de Nera. TAN 3155, contato radar, subando nível 320, saída da EL. Autorizado, atenção 320 na saída da EL, TAN 3155. Restrito ao nível 180, chame Recife, 1288, alterno 3325. Pode confirmar 4065? Chame Recife, 1288, alterno 3325, sub e mantenha nível 180. 180, restrito, 288 e 3325, obrigado. Afirmativo. Papa Romeu, Papai Eco Charlie, informe visual com Vera Cruz para livrar frequência. informação, Charlie. Cono 075, ação identificação, chegada a mar e desça em montanha nível 050. 050, chegada a mar e bom 075. Solicito a RNAV da 10. Gente, aguarde autorização para o RNAV. Gente, é uma pergunta, nós estamos em cima do nosso pouso aí ao 02. A pista vai estar interditada em 1200, hein? Estimativo, 1200 metros interditado, Cono 075, até o 00. Afirmativa, nós estamos estimando aí o pouso ao 02. Confirmo. Gente, de acordo com o NOTAM é 00. Tá bom, obrigado. Papai Romeu, Papai Eco Charlie, frequência livre para coordenação. Salvador Approach, Avianca, Brasil 6320, we do live in Britain 110. Chanel 6320, Avianca 6320, Aman Arrival, descendo flat level 040. Aman Arrival 040, requesting flight aviation to the left due to weather. Conform head and miles, Chanel. Avianca 6320. Heading 084, 2 miles. Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Pátio 3, Kilo, TAM 3835. Confirme o final da mensagem, Alfa, Kilo, Pátio 3, isso. O senhor vai efetuar o seguinte táxi. Primeiro, bem-vindo a Salvador. É sempre bom vê-lo estar aqui. O senhor táxi era via Taxiway Alpha. O senhor vai reportar antes daquilo, porque o senhor vai ingressar depois naquilo, via Pátio 3, para manter posição dentro do Pátio 3, ok? Positivo, muito obrigado aí. Alpha, chamante daquilo, Pátio 3, tá? 383. Aquilo está 3835. Continue seu táxi via Juliette. Vamos inverter. O senhor continua o táxi via Juliette. Se puder acelerar um pouquinho mais o táxi, o senhor vai seguir direto com essa via Alfa, Juliette, previsto portão 9. O senhor tem condição de aumentar um pouquinho a velocidade do táxi? Afirmativo. Estamos apressando tudo aqui. Alfa, Juliette, 93835. Afirmo. Muito obrigado, comandante. Obrigado, senhor. Controle Salvador, passarelo 2231, assinante da Itália. Passarelo 2231, nessa identificação, chegada a man, desça, manter nível 060, redução 250 nós. Passarelo 2231. Tá mantendo 250, 2231. Sente, passarelo 2231. Descendo para 060, 2231. 5 minutos. Temos no POB 96. POB 96. 785 Fiente, observe a passagem do Alfa 320 da TAM, assim que o mesmo tiver ultrapassado à sua frente, seu ingresso na Juliette à direita, Alfa à direita e até a interseção Delta, cabeceira deslocada a 1200 metros, TAM 3835. Vai ser um voo no 785. Autorizado direita, direita novamente até a Delta, no 785. Afirmo. Avianca 6320, confirm speed. 190 reducing, Avianca 6320. Parede 2231, reduz a velocidade 2190 nós. Ah, pode repetir para 2231, saiu sobre a madrugada. 2190 nós, passarei do 2231. 210, 2231. Avianca 6320 Salvador, can you increase your speed until 210? Yeah, we can increase to 200, Avianca 195. It's good, thank you. Salvador, para passar o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Estou de boa em São Paulo, bateria 2510, acionado 0123, direto do corredor Caixa Prete, está com 08 a bordo. Gente, Quilo Quebec Sierra, mantém 1.500 pés, ingresso corredor Vera Cruz, reporte através de Vera Cruz. Ingresso corredor Gelado, Vera Cruz. Avianca 6320, descend 2000 feet, KNA 12014. Clear the ILS final, report established. Okay, to 2000, we'll report in final and confirm live drop out of service. 785 na Delta, boa tarde. 785 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 140 graus com 09 nós. Livre a linha e decolar 10, gol no 785. Approach November 91 Charlie Whiskey, passing flight level 190 for flight level 110 with information, Charlie. São Campinas, assim a informação. Charlie. Gente, voo número 74, aguarde autorização para Campinas. Whatever. Charlie Whiskey. Go 075. 1075, redução, 180 nós. 180, depois de TAP, autorizado 366? Pois é.